Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês a noite de hoje. Eu peço desculpas pela demora um pouquinho, que a gente fica intimado e fala, eu quero uma coisa nova, que não tem na internet. Eu tenho um negócio novo na internet, mas eu precisava de algum equipamento para mostrar. Mas ele não deu, não funcionou, acontece. Né? Que não é uma coisa planejada, então eu vou deixar para a próxima oportunidade. Na próxima que trabalha isso. É um assunto interessante também, mas uma próxima oportunidade de produtos. E aí, estamos começando e vamos falar sobre o que, né? Realmente a internet é um negócio. Hoje a gente vê material na internet, tem bastante coisa. Eu lembrava aqui que é uma plateia que debate bastante, porque é diferente da reunião na área pública, em que as pessoas estão fazendo tratamento, são pessoas heterogêneas, não estão participando da atividade de estudo, e que chegam e normalmente não dominam uma coisa anterior com relação à informação. Mas como vocês, todo mundo é do estudo? Não? Quem participa dos estudos? Levanta o braço. Ok. Então, vamos fazer uma conversa aqui mais informal com relação ao espiritismo mesmo. Muitas pessoas perguntam qual é o tema. Vocês disseram a vocês, eu nunca fiz uma palestra a partir de um tema. Fala sobre a caridade. Não faço assim. Ué, como é que as suas palestras aparecem? Eu normalmente tenho várias conexões, conheço muita gente em um determinado meio e eu recebo muito material de pesquisa. Pesquisas estão sendo feitas em várias universidades diferentes, pessoas estão pesquisando isso e eles me mandam reportagens. Pessoas pesquisam para mim reportagens que estão acontecendo e eles me mandam. Quando eu encontro uma pesquisa interessante, relevante para o movimento espírita, a gente pega, apresenta, porque eu acho que fundamenta alguma tese espírita. Por que você faz isso? Por que não? Por que não deveria? E aí, algumas críticas que as pessoas dizem assim, mas você não fala de espiritismo. Ah, é? E eu falo de quem não? Eu achei que era espiritismo. Agora você está dizendo que não é. Até porque, a não ser que eu faça trabalho profissional, que é muito específico, eu não sei falar de outra coisa. Então, por quê? Porque eu nunca fui outra coisa a não ser espírita. Meus pais eram espíritas. Meu avô era espírita. Meu pai foi criado dentro de uma atividade espírita, ele era da Bahia, minha mãe era do interior de São Paulo, foram se conhecer numa concentração de medo de Goiás, eles estavam namorados, tá? Se casaram em São Paulo e foram morar no Rio de Janeiro. Ele era orador espírita, muito conhecido no Nordeste, ela era orador espírita conhecida em São Paulo, no Centro-Oeste. Foram para o Rio de Janeiro e continuaram fazendo isso. Então, como eles não tinham família lá, todo mundo que eu conhecia era espírita. Todas as minhas gerações sociais eram espíritas, eu não conhecia ninguém que não fosse. Então eu fiz maternal 1, 2, 3, 1º, 2º, 5º, 3º, 7º, 8º, 9º, 1, 2, 3. Eu sou formado e pós-graduado em espiritismo. Né? Então, eu não conheci gente católica, por exemplo. Só fui conviver com pessoas. Tanto que alguns já sabiam uma missa, eu não sabia. Até eu ficar mais velha, ia atrás de saber o que era, eu não sabia o que era uma missa. Uma comunhão, se trouxe assim. Então, não sabia nada que não fosse espiritismo. Inclusive, não sabia que não era todo mundo que estava em reencarnação. Era tão normal, fenômeno mediúnico. Minha mãe era médica, meu avô era médico, conheci um monte de médico. Sentei no colo de Chico Xavier desde 6 meses, eu tenho foto. Sentar no Chico Xavier até os 12 anos, quando ele não aguentava mais, era velhinho. Ali é um paciente que do lado. Mas tem. Então, conheci muita gente espírita. Eu não sei o que não é, não se explica. Então, juro que eu achava que eu estava falando de espiritismo. E por que você escolheu falar desse tema? Porque quando eu comecei a conhecer gente que não é espírita, e começo a questionar se acredita nessas coisas, por quê? Essas coisas. Que coisas? Isso! Isso o quê? A pessoa não vai nem falar. Né? Você vai naquele lugar? Que lugar? Ah! Onde? A pessoa nem fala, né? Eu achava que era falta de conhecimento, que eu tinha que provar a imortalidade da alma, as coisas assim, que era uma obrigação minha. Então, normalmente, eu partia para as coisas que você não acreditava e eu tinha que provar. Então, eu tinha muito costume de falar para quem já acreditava. Era desperdício, já tem um monte de gente falando. Então, eu comecei minha carreira na parapsicologia, não no espiritismo. Falando para fazer ateu. Agora, ateu. Agora, se você é ateu, você não acredita em espírito, correto? Logo, também não acredita em mediunidade, não acredita em livro psicografado. Eu vou citar André Luiz. Então, já parte se você é mentira. Então, tinha que citar alguma coisa que ele pudesse aceitar. Por exemplo, Joseph Dessheim, que era da parapsicologia, o Abad Faria, que era parapsicólogo, pesquisadores que comprovavam fenômenos paranormais, etc. Eu pegava coisas que não eram espíritas. Por quê? Porque não foi, não. Eu já estou acostumado. Vocês não conhecem? Vamos lá. E qual seria o interesse? O interesse é justamente, quando a gente fundamenta assim, você tem uma conversa que você tem no almoço com seu cunhado ateu, por exemplo, ou no intervalo de serviços. E aí você pode citar determinadas informações que são de domínio público e que qualquer pessoa considera. Nós temos várias pesquisas hoje comprovando que as espíritas são muito antigas. E os espíritos falam, você pega André Luiz descrevendo as emoções, se derramando a partir do hipotálamo, chegando à corrente sanguínea, e a gente achava que era tudo abstrato. Não. E agora o pesquisador prova os neuropeptídeos, que é as emoções que você sente, se derrama a corrente sanguínea a partir do hipotálamo, se faz. Não é exatamente o que André Luiz diz. Tá? Então você pode dizer assim, olha, André Luiz já sabia disso desde a década de 30, e você só depois de 2007. Então, você começa a comprovar uma série de coisas interessantes. A gente acha isso interessante e relevante. E como eram três oradores espíritas, meu pai começava a falar com os espíritos, minha mãe falava do Evangelho, eu pegava o que sobrou, ninguém falava com o livro do médico, eu falava uma coisa que ninguém fala, né? Por que todo mundo tem que falar da mesma coisa? Por que obrigação? Então, com relação à crítica de falar do espiritismo, eu acho que estou falando do espiritismo, tá? Agora, pode ser que eu tenha enganado, e eu faço esse suposto que vocês conhecem os espíritos. Então, quando eu estou falando, você já sabe o que eu estou falando. Aí vocês não sabem. Ok? Então, vocês que não são espíritas, não eu. Então, vocês estão jogando em mim um problema de vocês. Se vocês não leram o livro dos espíritos, não vão encontrar a ligação entre uma coisa e outra. Porque não dá para ser espírita sem conhecer Allan Kardec. Tá? É mais ou menos como ser médico sem saber a anatomia. Vai dar problema. Então, a gente vai misturar, você vai colocar coisas católicas, coisas protestantes, coisas judaicas até, hindus, tem pessoas que misturam o hinduísmo e o espiritismo e colocam determinados conceitos que não são espíritas. Tá? Então, como para mim fazia, era familiar, a gente pegava os conceitos científicos e traz para a gente discutir. E algumas coisas são estranhas, né? Então eu vou falar sobre uma coisa. Tem um livro, um dos meus autores espirituais favoritos é Manuel Flamengo de Miranda. Primeiro porque ele falava de psiquiatria, ele falava de algumas coisas que a gente gostava muito, falava de obsessão, e eu digo que o livro que me tornou espírita, que, por exemplo, não é porque você acredita na imortalidade da alma ou na mediunidade que você é espírita, tá? Você pode acreditar nessas coisas e não ser espírita. E o livro que me fez espírita foi Nos Bastidores da Obsessão, que eu entendi para que servia o espiritismo. Então, não é automático. Seu pai é espírita, você é automaticamente espírita. Não funciona dessa maneira. Porque ser espírita é uma questão de maturidade psicológica. Você está preparado para lidar com isso? Ou não? Porque é um problema, tá? Um problema muito sério. As pessoas falam sobre médicos, tem muito médico, né? Se vocês morressem agora, vocês gostariam de voltar para falar com alguém? Voltar? Ok. Se tem tanto médico, o que for no voto pode? Não é uma pergunta fiada. Gente morta não falta. Se tem baixa de médico, por que eles não voltam e falam tudo? Porque não podem? Não. Eles falam. Porque não querem, não. Estão morrendo de vontade. Então por quê? Tem certeza que querem ouvir? Você quer ouvir mesmo? Pensa bem. Se você ouvir, sabe o que você vai ouvir? Então, você vai para a reunião mediúnica saindo da casa da sua amante. Tem gente vendo? Tem. Eu gostaria de falar com o espírito, vem aqui morto. Eu te vi lá. Então, você não quer falar com o espírito. Você não quer falar com o espírito nenhum. Por quê? Porque se você tiver certeza, vai ter que mudar de vida. Hã? A gente fala, acredita em reencarnação, mas vive como se não acreditasse. Não. A gente fala sobre liberdade, sobre curtir a vida, a gente veio aqui a passeio. Não? E a gente quer justificar uma série de coisas. Então, eles estão vendo. Você que é bicho, você quer? Já tentou? Não. Gostaria de me falar com quem? Quando sair do momento? Estão compreendendo? Vou contar uma experiência, porque é mais fácil eu fazer a sessão mediateu. Por quê? Quem não sabe o que vai acontecer, está aberto. Ele não acredita. Ele também, como ele não acredita, ele não atrapalha. Por quê? Como ele acha que não vai acontecer nada, ele não vibra contra. Agora, será que vem? Será que vai acontecer? Ai meu Deus, será que vem? É um medo inviabilizado. Você não quer que aconteça. Então você tem uma mente hostil. Quem não acredita em nada, não cria mente hostil. Você tem certeza que não vai acontecer nada e não espera. Agora que a pessoa vai dar mal. Agora, a pessoa que tem medo das consequências não quer que aconteça. E aí ela tem um medo hostil. Tá? A gente já faz os equipamentos, agora vamos lá. Por que você precisava disso? Não, eu não. Mas é o seguinte, eu não posso citar André Luiz, Joana de Anjos numa universidade. Posso? Então eu tenho que fazer um experimento. Ah, eu tenho que demonstrar isso. Eu tenho que usar um equipamento, alguma coisa. Então a gente fazia pesquisa com mediunidade, demonstrar um trânsito, etc, etc, pra ver que não é mentira. Aí eu chegava com o equipamento para pesquisar e acabava o reunião. Qual a diferença? Qual a diferença? Eu até quase não vou dar um serviço, eu dentro da sombra, casa do povo. Eu chego e os filhos vão embora. Deve ser alguma multidão. Como é que funciona isso? Por que não? Qual a diferença? Eu estou entendendo? Então, eu consegui arrumar certa coisa em ambientes hostis, tecnicamente. Mas o ambiente mais hostil é aqui, né? Ah, eu quero ter certeza. Quer mesmo? É a coisa mais simples que tem. Os espíritos preferem dúvida sincera do que certeza falsa. Se você tiver dúvida, vem perguntar. Eles respondem com a maior tranquilidade. Só não faz isso quem é o professor, né? Que aí não interessa. A ideia é mesmo criar o caos. Então, provável agora, nossa, é a coisa mais fácil que tem. Eu estou entendendo? Se você quiser. Então, agora, nesse momento. Ah, mas não pode não. Por quê? Não tem um espacão de perna. Se tentar, o espacão de perna. É mesmo? Sim, se você tentar fazer uma sessão, se quiser consultar, os obsessores vão entrar e vão te comer. Sério, eles vão entrar na sua casa se você tentar falar. Ok, quando você está vendo pornografia da internet, eles não entram não, né? Não tem nenhum obsessor na sua casa. Na verdade, eles não vão entrar, já estavam lá. Só vai ter certeza que estão. De repente, até uma coisa boa. Né? Então, a gente fala, faz, mas na prática, não vivencia. Ah, mas não é bem assim. Então, como eu falei, Filomena de Miranda era o meu amor. Ele escreveu vários livros. Então, o primeiro foi Os Bastidores da Obsessão, que fala o que é a obsessão, como ela funciona, o que é que o mundo espiritual trabalha, como funciona. E eu achei aquilo tão pertinente, tão real e tão visível. E eu me apaixonei pela ideia do espiritismo, e aí eu entrei para o movimento espírita. Tipo assim, vou participar do espírito. Que antes, minha área é uma coisa inteira, que eu só representava. E aí eu passei a me interessar, que eu tenho que dar minha colaboração, etc., para a divulgação da ideia, etc. E eu senti uma expectativa muito grande quando saíram os livros novos, porque o livro é uma sequência. Então, o primeiro é Os Bastidores da Obsessão. Muitas das minhas palestras sobre obsessão estão na introdução desse livro. Definição do que é perturbação, é obsessão simples, fascinação, desenvolvimento, só na introdução desse livro. Eu fiz inúmeras palestras só com a introdução. E o livro, internamente, ele só ilustra esses aspectos. Aí o segundo livro, ele aprofunda mais, né? Ele pega tipos de obsessão específica. E à medida que os livros foram saindo, foram pegando processos cada vez mais complexos. Até o autismo, até percepções mais complexas, esquizofrenia, etc. Então, os livros vão aumentando a complexidade dos processos. E os últimos livros? Nessa época, eu já estava trabalhando muito. E aí a minha disponibilidade de tempo já não era tão grande. E eu não estava dando tempo. E normalmente demorava 2 anos para sair um livro, né? Só que em um determinado momento saiu um livro. E não dava tempo para eu ler, estava com muito trabalho. E aí saiu um outro livro, se um com um outro. Aí eu perguntei, gente, vocês leram o livro novo do Filomeno, Transição Planetária? Não, gente, Deus. Fala do quê? Eu não tive tempo ali ainda. Dá um resumo para mim. Aí ele fala sobre desastres. Como assim? De tsunami, vulcão, terremoto, essas coisas. É? Mas terremoto? É terremoto, fim do mundo. Mas, se não me engano, não é um tipo de obsessão? E não é obsessão dessa vez, não, é o fim do mundo. Ele está falando sobre o fim do mundo, o transição planetária é o fim do mundo. É mesmo? Bom, aí não deu tempo. Aí sai um outro livro, Alvorecer de uma Nova Era, não é? Segundo livro. E aí, e esse livro? Fala de quê? Fala sobre os extraterrestres. Extraterrestres? É. Mas é os extraterrestres que vêm dos planetas, na Terra e tal. Ah, extraterrestre? Mas... saiu do temático, né? Agora é terremoto e extraterrestre? É. E todo mundo que eu perguntava falava a mesma coisa. O primeiro livro fala de terremoto, tsunami, etc. E o segundo livro dos extraterrestres. E eu não tinha tempo ainda. Aí está o terceiro livro. Ok. Terceiro livro sobre o quê? Sobre o Apocalipse. Que Apocalipse? O Apocalipse da Bíblia. Como assim o Apocalipse da Bíblia? A besta. A besta? A besta do Apocalipse é o Apocalipse e o final dos tempos. Não consigo visualizar seu amigo falando do Apocalipse, da besta. Que besta? A besta do Apocalipse. Aí eu fiquei curiosa, muito curiosa. E eu estava trabalhando demais, porque eu ia me aposentar, eu tinha muita coisa. E finalmente eu consegui umas férias. E algum amigo disse, em algum sítio, sem telefone, sem internet, sem conexão com a realidade. E eu ia ficar lá, eu peguei os livros, não vou levar mais nada. E vou ler e saber então sobre os tsunamis, desastres naturais, os extraterrestres e a besta do Apocalipse. E o primeiro, transição planetária. E começa realmente com o tsunami que aconteceu lá naquela região da Tailândia e tal. Só isso. É o cenário. Não fala nada sobre desastre. Só um bom espírito estava lá. O tema não era tsunami, não era apocalipse. Era uma equipe socorrista que esteve naquele local fazendo um atendimento. Só. Só. O tema era o quê? Obsessão. Que tipo de obsessão específica? O livro começa a falar sobre um grande ataque que o mundo espiritual estava preparando contra o espiritismo. Enquanto os outros livros eram específicos, tipo de obsessão, esse era uma obsessão coletiva. O que é coletivo? Então, em vez de focar em fulano, em cicrano, resolveu destruir o espiritismo. Então, era um grupo de espíritos que planeja acabar com o espiritismo. E aí fala sobre as motivações deles, quem era quem, eles vieram ser aonde, eram inimigos de Jesus. E o tema da transição planetária é por que eles resolveram acabar com o espiritismo. Justamente porque estava chegando a transição planetária. O mundo vai mudar, e aí as coisas vão ficar diferentes. Então, vamos evitar que isso aconteça. Se a gente evitar que isso aconteça, nós continuamos constantes. E não querem mudar. Simples assim. Bom, isso não é uma coisa nova. Eles fazem isso há algum tempo. O que ficou diferente? É que estava dando certo. O ataque começou e estava dando um sucesso enorme. E eles estavam comentando, então, mostrando os locais, as pessoas, os espíritos, etc. Aí veio o segundo livro. O segundo livro. Cadê os extraterrestres? Vamos lá. Primeiro, o que é um extraterrestre? Extraterrestre. É um ser do planeta que entra numa nave espacial e vem para cá, certo? Não tem extraterrestre. Não tem nave espacial, tem nada. Mas o espírito, não é de lugar nenhum, é da erraticidade. Então, quando o espírito sai do corpo para outro lugar, não é um extraterrestre, é um espírito. E ele pode reencarnar onde quiser. Então, não é um espírito extraterrestre. Você está entendendo? Porque afinal, a gente é de onde? A gente é terrestre? Estão compreendendo? Então, não tem extraterrestre se você está morta. Morreu, você vai quando você quiser, reencarna onde quiser. Está entendendo? Para mim, extraterrestre é o cara que entra na nave, viaja e chega aqui e visita o planeta. Deu para entender? Não tem nenhuma nave espacial no livro. Logo, não tem alien. Então, o que que tem? Espíritos de outro planeta que vêm. Mas vocês veem, há quanto tempo eles vêm? Pensa bem, desde que começou o planeta tem gente vindo. Não é novidade nenhuma. Tem os capelinhos que vieram, tem trocentas de pessoas que continuam vindo. Sai gente, entra gente. É um trânsito danado. não tem extraterrestre na história. Então, tirar o extraterrestre é o seguinte, é que uma equipe vem e faz algumas conferências, tá? E a conferência é o fundo da história. A história começa com o Filomeno Miranda sentado numa praça e alguém me convidar. Nós temos uma reunião muito interessante para falar sobre os problemas dos ataques a algumas vezes. E a gente está tentando reverter o quadro e não está conseguindo. Por quê? Porque está dando certo. E aí ele fala a respeito de qual a técnica utilizada pelos espíritos para fazer esse ataque. É o segundo livro. E o terceiro livro começa a falar das tentativas do mundo espiritual para reverter isso. Sem sucesso. Mensagem que estão mandando. Dane mensagem, mensagem em mim. E está funcionando muito bem, vontade. E agora? O que vamos fazer? Por isso parece apocalipse, né? Mas não tem apocalipse nenhum, tem besta. A tal besta. Que eles estão comentando é a forma com que nós estamos recebendo a história. Então, eu não sei o que aconteceu. Que fascinação, que história é essa? Bom, qual é a técnica utilizada por eles? É uma técnica muito eficiente. Tá? Eles usam a reclamação. Por quê? Porque sexo não funciona mais. Como assim? Transtornos sexuais, todo mundo já fica assim com o pé atrás. O cara não serve. E todo mundo já sabe, mais ou menos, né? Não dá para esconder muito. E várias outras coisas também já estão meio óbvias. Mas essa não. Por quê? Porque ninguém se toca com ela. Se tem aqui alguém que é adúltero, você sabe se é adúltero ou não? Claro que você sabe. Você sabe se está traindo sua mulher ou seu marido? Sabe ou não sabe? Então, eu venho e mando uma mensagem. Você que é adúltero, você sabe que você é? Tem algum problema? Não. Você que é um ladrão. Quem é ladrão sabe quem é. Sabe? Então sabe a mensagem para quem está indo. E fica super, nossa, como é que ele sabe? É para mim a mensagem. Então, a mensagem é: você que é adulto, você que é ladrão, você que mente, você que faz isso, você que faz aquilo. Se você fez, você sabe que fez, correto? Bom, as mensagens são vindo para as pessoas que reclamam. Aí, mas peraí, o que tem de errado na reclamação? É isso que é o problema. Quando eu disse assim, você. Não. Eu faço apenas críticas construtivas. Mas eu não vou apontar o que está errado? O que tem de errado nisso? Você está fazendo coisa errada, eu estou dizendo. O que está errado? Não estou fazendo nada errado. Não é para mim, com certeza. E aí, o que acontece? Não é ninguém. Ninguém recebe a mensagem. E o que está acontecendo? Vamos entender. Qual é o significado da palavra reclamação? Tá? Reclamação vem de clamor. O que é um clamor? Todo mundo está falando, certo? Uma palavra antiga já ouviu falar, proclamas. Vamos fazer correr os proclamas? O que significa isso? Antigamente, não tinha internet, não tinha, né? Jornal, nada disso. E você vai se casar. Então você mandava falar para todo mundo, porque se você for bígamo, dá chance de alguém vir aqui contar, né? Antes de você casar, para não cometer perfume. Então, você corrige os programas. Olha, fulano quer se casar com ciclana. Alguém tem alguma coisa contra? Manda avisar. Aí, corrige os programas, fala, vocês estão sabendo quando se casar e tal, e avisava todo mundo, para ver se tinha algum problema. Alguém se opõe a esse matrimônio, como eu avisei todo mundo, se tiver a chance, fala agora, case-se para sempre. Lembram disso? Então, os programas, se aconteceu uma coisa boa. Nasceu! Alguém vai ser isso, vai ser aquilo. Agora, aqui é o contrário. Por exemplo, um traidor vai ser executado. Aí você manda correr os reclames. O que é isso? Fulano será executado por traição. Conclamo todo mundo aqui assistir o enforcamento, o desmembramento, a decapitação, o que for. Tá? Julgamento de bruxaria, julgamento de feitiçaria, julgamento de algo que for. Então, para mandar avisar. Então, era o pró e era o... Então, era o quê? Uma apresentação pública de problemas ou sucessos. Foi? Bom, o que é uma queixa? Queixa é o seguinte. Eu chego no médico e pergunto, quais são suas queixas? Eu estou com dor aqui, aqui e aqui. Tem alguma coisa errada nisso? Não, se você não contar. voltar com a pessoa quente, como é que eu vou dar o remédio? Queixa e reclamação não são sinônimos. Queixa é um problema que você tem. Tá? Pode ser comigo. Pode ser com você mesmo. Ou pode ter uma situação. É, quando é que você se queixa? Vem cá, não pode receber. E eu vou me queixar. Vou falar com tua mãe. Porque ela vai contar você, olha só. O que eu estou fazendo? Quem é o responsável? Ela. Então, para quem eu vou prestar minha queixa? Você vai dar queixa onde? Na polícia. Você vai dar queixa onde? Lugar correto, certo? O que é reclamar? Vocês estão sabendo o que esse cara fez comigo? Você está sabendo o que ele fez? Eu não. Estou sabendo, mas é aquele cara ali. Ele fez isso, isso e isso. Sabendo? E aí eu vou fazer o quê? Um clamor público, contando para todo mundo. O que foi que esse cara fez? O que você lembra com isso? Por isso chama-se clamor. Então, queixa é um processo individual. Reclamação é um processo público. Então, reclamar é tornar pública as suas queixas. Então, quando você torna pública as suas queixas, você está reclamando. Tá. E o Apocalipse. É aí que vamos chegar. Os espíritos perceberam que a reclamação tem um efeito colateral. Né? Você sabe o que é isso? Um absurdo. Você não acha absurdo o que fez? Como ela não sabe nada? Claro, é horroroso, uma coisa terrível. Você está sabendo, né? E aí eu vou. Aí, quando três ou mais vezes se juntam, vai para reclamar de alguém. E aí você começa. Vamos fazer isso? Não, nem tá. Nem tenta. Não adianta. Espírita não põe a mão no bolso, espírita não faz, espírita não produz, espírita não consegue, não adianta, não tenta, não faça, não, nem começa. E aí, isso começa a impedir sistematicamente. Está sabendo as últimas? Está sabendo para você ocupar isso? E aí a gente começa a falar sobre isso. Está sabendo o que está acontecendo? Um troço para uma tragédia, um troço horroroso. E aí nós começamos sistematicamente a falar disso. À medida que você vai fazendo isso, você vai criando uma nuvem de pessimismo. E a nuvem de pessimismo gera um fenômeno físico chamado inércia. O que é inércia? Inércia é o contrário de movimento. E qual é a ideia? Vamos acabar com o movimento espírita. Aí alguém tem a sugestão incrível. Ah, movimento espírita e espiritismo não são a mesma coisa. Então tem problema. E o que é movimento espírita? Vamos lá. O que é o espiritismo sem o movimento? Um livro. Um livro na estante. Se ninguém ler a portaria do livro, o que vai virar? Nada. Quantos livros existem que você não conhece? Que você não sabe o que significa? Que você não dá a mínima? Tem muitas coisas que você desconhece totalmente. Por quê? Não sabe. Então, o que é o movimento espírita? É você pegar o livro. Olha que ele queria, então pode fazer isso aqui, gente. Eu começo com você começa com ela, pode fazer isso? Você vai pegar o que está escrito no livro e fazer. Vou fazer? Aí você pega o espiritismo, que é uma ideia, e transforma em realidade. Você materializa uma coisa abstrata. Então o espiritismo é uma ideia. A realidade é um movimento. Não existe espiritismo sem movimento. Ah, mas o espírito. Ah, vai, quero. Se ninguém lê esse livro, nunca mais. Se ninguém falar disso, nunca mais, vai virar o quê? Uma ideia que morreu no ano passado. Você diz, ah, há muitos anos a vida próxima. Não sei nem o que era. E pronto, acabou. Então, qual é a melhor maneira de acabar com o espiritismo? É assim. Acaba com o movimento. E como é que a gente acaba com o movimento? Qual é o oposto do movimento? Inércia. Então, olha só que coisa interessante, né? Quando você fala do movimento espírita, há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, nós tínhamos um ambiente totalmente hostil, né? Era um ambiente católico, os espíritas eram perseguidos, perseguição política, perseguição religiosa, perseguição de outro tipo, e os caras liam o livro e vão se levantando. Vai fazer o hospital? mas aqui pode fazer, e fazia. E fazia. Hospital, creche. No quinto dos infernos, eles faziam, no meio do mato. E volta e meia, um monte de instituições enormes surgiu. Quem fez? Um bando de visionários. Aparentemente sem chance. E hoje? Não, nem tem. Espírita não faz. Não ajuda. Não adianta. Não começa. Ninguém vai ajudar. Ninguém põe a mão no bolso. Ninguém faz nada. Não, nem faz. Pode fazer? Não. Não, não vai fazer. Então, não só não se faz nada novo, como os velhos estão começando a desaparecer porque não tem ninguém para ajudar. E hoje, ninguém está te perseguindo. Ninguém vai te apontar para ser espírita. Se você colaborar, é muito mais fácil, é muito mais gente, é muito mais fácil conseguir. E não se faz mais nada. Casal mandou no caminho? Está doido. Casa André Luiz? Nem por um decreto. Por quê? Espírita não põe a mão no bolso. Sério? Vamos lá. Uma das máximas espíritas é fora da caridade não há salvação. É uma. Então, quando eles viram isso, todo lugar que tem o centro espírita resolve fazer alguma coisa. Então você vai para onde você quiser. O centro espírita no quinto dos infernos. Tá? Distribui uma cesta básica para gestante no leite ou no idoso. Quem paga por isso? É o governo? É o prefeito? Não. Quem é que paga? Agora soma todos os centros espíritas do Brasil. Creche. Abrigos. Asilos. Uma roupa para gestante. Um atendimento qualquer. Tem locais em que os espíritos são os únicos. Agora soma. Pois é, fizeram um censo sobre isso. E os espíritos são responsáveis por 1/3 da ação social do país. E quantos são os espíritas? Menos de 11% da população. Menos de 11% da população é responsável por 1/3 da ação social do país. E os outros 2/3? O governo. Ah, mas tem a pastoral do menor. Dinheiro do governo. Onde? Quem é que paga? Estão entendendo? E de onde espírita? Espírita faz almoço, o tempo todo, enche a paciência. Volta bem na cantina, né? Você me faz a comida e você me compra. Não é assim? Não é assim que funciona? E o dinheiro vem daí. Ou você já recebe subvenção do governo? E faz. Então, espírita realmente é um agente comum, né? E aí você começa a falar: espírita não ajuda, espírita não faz, espírita não faz. E cara, se espírita é um bicho tão ruim assim, o que vocês estão fazendo aqui? Diga-me com quem anda e de quem é. Se é um ambiente tão insalubre, com gente tão ruim, tão má, por que vocês estão aqui? E estão pagando quanto? Não é grátis. Mas eles são ruins? Não é gente que não dá nada? Que não ajuda, que não produz, que não colabora? A gente má, a gente ruim? Perversa? Porque do jeito que se fala, né? E o movimento espírita? O movimento espírita o quê? E aí, de tanto você falar, você começa a crer. Né? Vamos fazer? Não, ninguém vai ajudar. Não, ninguém, nem o povo não colabora, nem o que tem. Mas imagina, você vai fazer alguma coisa, aí você desiste antes de começar. E começa a largar. Você vai largando. E deu certo. Que ideia? Larga a mão. E eu me lembro de um espírito que uma vez me comunicou dizendo assim: eu vou ganhar. Não há nada que possa fazer, porque eu vou ganhar. Mas você sempre fala isso, mas eu ganho sempre. Porque, aí ele falou, disseste, pode já estar calejado, isso, aquilo. Agora, eu tenho a arma perfeita. Ninguém, ninguém consegue vencer o poder da inércia. Para que levantar, você pode sentar. Para que sentar, você pode deitar. Deixa como está para ver como está. Deixa como está. E aí o que acontece? Todo mundo pensando assim, que acontece? Então você vê pessoas contra tudo. Se hoje vocês estão achando, imagine há 100 anos atrás. O cara faz um hospital no meio do mar, com que dinheiro? Faz um centro espírita. Cada um dá um tijolo. E a gente não vai virar o cimento. E bora fazer. E faz. sabem que na Organização Internacional, né, a ONU, existem várias, como chama, selos que eles dão, tá? E a Organização Mundial de Saúde tem um selo, os selos para instituições de ação social. Esse selo é dado apenas às instituições que têm verdadeiro impacto social. Então, além de ajudar, elas realmente mexem na sociedade menor. No Brasil, só existem duas instituições com esse selo. As duas são espíritas. Uma são as Casas da Luz e a segunda, a Mansão do Caminho. É uma gente ruim, né? É uma gente honesta. As duas únicas instituições do Brasil que tem esse selo. Porque não só ele faz a caridade, ajuda os mais, como tem um verdadeiro impacto social, mudou o ambiente onde eles estão inseridos. Não é só ajudar o ministro, ele muda a região, levanta os índices sociais. Então, são os ministros. Não são só essas, tem um monte de outras. Estão sofrendo até dificuldade, por quê? Aparentemente, ninguém acha mais interessante fazer isso. E começa bom. Nem tenta, nem vão, não dá, não adianta, não consegue, não faz. Então, quando um ou mais espíritas se juntam, é para falar mal disso. É para rezar mal. Antigamente era, mas hoje não. Porque antigamente se juntar três filhos é fazer uma sessão. Agora não. Então você tem que contar com ele. Aí você está sabendo o escândalo, está sabendo o problema, está sabendo disso, aquilo. Então vamos fazer a ver. Não dá, não pode, não adianta, não tenta, não faça, não adianta. Então, as antigas estão morrendo por falta de colaboradores e nada novo acontece. Vai fazer um hospital? Tá louca. Como fazer hospital? Fazer hospital? Não, não vou fazer não. Impossível. Como é impossível? Se gente, sem nenhum tipo de formação fez. E de grande sucesso. A gente não pode fazer não. Mas não. Por quê? Porque eles estão conseguindo inércia. E essa é a mensagem que eu vi no livro. No Apocalipse, por quê? Porque a mensagem sobre a reclamação, sobre a crítica sistemática, sobre o pessimismo, sobre a onda de pessimismo. Então você pensa assim, o Brasil, o pessoal fala, você viu o horror? Não vejo coisa boa. Como assim? Ah, antigamente ninguém sabia quem era o juiz supremo, agora todo mundo está sabendo, até balconista. Pensa bem, entendeu? Alguém sabia o nome de alguém? Não. Agora você vê a faxineira onde está discutindo, você viu sabendo do cara do judiciário, está sabendo? Pensa bem. Eles estão sabendo agora que tem Câmara dos Deputados, Senado, todo mundo está. Né? Isso é importante. Significa que agora, se está prestando atenção, pode mudar. Mas não, você está preso no quê? Porque não presta. Porque está cada vez pior. Fala sério, se você leu o livro dos Espíritos, sei lá, Lei do Progresso, correto? Então as coisas são piores ou melhores? Muito. É engraçado, a pergunta é muito pior. Ah, muito pior, né? O racismo está aumentando. E a violência não é cada vez mais? É, muito mais mesmo. Então, antigamente, né, hoje, nenhum negro pode entrar em determinado ambiente público. Pode? Não pode. Mas antigamente também não podia. Não, antigamente não podia. E hoje? Pode. Então, piorou. Piorou muito. A violência piorou muito. No ano 1000, havia um assassinato para cada 400 pessoas. E hoje? Vocês estão entendendo? Então a violência está aumentando? Se ela está aumentando, então esse espírito está certo. Esse progresso não existe. A gente está envolvido. Vamos lá. O analfabetismo está diminuindo. Democratização da informação. Então vamos lá. Ah, mas a Rede Globo, a revista Veja também, a Carta Capital, todos os veículos de comunicação social que o mundo está vendo. Eu vou falar para vocês sobre um site da internet que selecionou as 100 pessoas mais influentes do planeta. Quem são as 100 pessoas? Os maiores cientistas, os maiores especialistas em áreas distintas. E perguntar para eles. Você se sente otimista com relação ao planeta? Vamos lá. Eu estou perguntando para a revista Veja, ou para a Rede Globo, estou perguntando para os caras mais influentes do planeta, ou seja, as pessoas que nós consideramos os maiores cientistas, as pessoas com maior conhecimento profundo em várias áreas. Sociologia, robótica, ciência, medicina, etc. Você se sente otimista em relação ao planeta? O que é que o 100 responderam? Sim. todos os cinco disseram sim. Uma, que é socialista, nunca se amou tanto. Sério? Não pode ser. Sim, ela disse que nos últimos 10 anos se investiu mais em ação social do que nos últimos 1000. Em 10 anos, a gente superou 1000 anos. Porque agora a gente acha importante isso. Você fala de racismo, né? Então, você tem lá no mesmo lugar, se alguém fizer, vai todo mundo reclamar. Você fala que é uma sua. Agora não. Se fizer, vai ter uma celeuma, vai ter uma reação. Não é aceitável. Piorou muito. É que agora se fala, se vincula, se tenta mudar isso. Tá? Tá muito pior. Vocês preferiam a hipocrisia? Não, não tem. Não viu? Agora você está democratizando a informação, você tem informação. Você pode ver a realidade e fazer algo a respeito disso. Então, progresso está acontecendo. E as 100 pessoas mais influentes do planeta, nas áreas específicas, começaram a falar sobre ecologia, sobre tecnologia, sobre medicina. O nosso problema é corrupção, não é falta de dinheiro. O nosso problema é moral, não é falta de tecnologia. A gente já tem tecnologia, gente, para curar pelo menos 365 síndromes incuráveis. Só não está disponível porque o negócio ainda é a doença, né? Então, nós podemos reverter uma série de quadros. Não se fez por causa do lucro que se dá com uma coisa. Por isso que não foi feito nada. Porque, sabe, se eu usar uma vacina para curar, não vou poder vender Tilenol, Novalgina, aspirina, etc. Então, a gripe dá um lucro de 5 milhões de dólares. Então, muitas técnicas não fazem que poderiam resolver o problema, não são. Não? Por quê? Pura moralidade, quer dizer, você não precisa esperar 200 anos para reverter isso. Não pode fazer agora. Não tem tempo. Não dá. Não adianta. Não consigo. Não pode. Nem tem. E aí, o que você faz? Por quê? Porque ninguém vai fazer o que eu vou fazer. Ou seja, deu certo, entendeu? E aí, quando vem a mensagem, claro que não. Fiz nada errado, não. Eu não sou ladrão. Sou adulto. Reclamação, quando é ruim, é que você é adulto, você estraga só a sua vida. Quando você reclama, estraga todo mundo. É pior. Né? Porque você está contaminando o planeta todo. Se você é bom, o problema é seu. Se você é adulto, o problema é seu. Agora, quando você contamina todo o planeta? É o problema de todo mundo. Foi isso que eu achei que o livro estava falando. Né? E, mas eu vou falar sobre isso. Aí, na quinta-feira que eu cheguei de viagem, eu fiz essa fala. Pessoal, pessoal. E aí, o pessoal assim, mas antes disso, só para confirmar o negócio de ciência, né? Eu pedi para uma jovem, eu queria que vocês sublinhassem no livro, tá? Todas as vezes que eles falam sobre reclamação, pessimismo e advertência sobre isso. Então, foi 72 vezes. 60 e poucas vezes. Ao soma, foram 232 vezes. Então, eu estou inventando. Agora, na primeira vez, eu falei no número menor, né? É porque a menina fez uma revisão, sabe o que mais? Tem algumas que falam a palavra diferente. Com 7 sinônimos? 7 sinônimos. Tá? Então, quando ela pegou só reclamação, ela tinha botado 7 e pouco, né? Mas aí ela falou assim, quando torna sua queixa pública? Bota isso também? Bota isso também. Então, aumentou. Bom, a gente falou. E aí, eu recebi um material de pesquisa. Muito interessante. Aí eu falei, gente, lembra aquela fala que eu falei sobre Filomena Miranda, etc.? O livro começou a ser publicado em 2000. Nós estamos em 2017. Então já tem 17 anos que eles estão falando sobre isso. Lembra? O livro Transição Humanitária foi publicado em? Então já tem 17 anos. E aí, recentemente, veio uma pesquisa. Né? Na verdade, Charles Duhigg, ele não é um pesquisador. Né? Ele é um jornalista científico. Ele escreve trabalho. Ele, normalmente, os nerds das pesquisas não são muito comunicativos. Né? Não são pessoas que falam bem ou têm desenvoltura. Então é muito comum um jornalista pegar, me explica o que você está fazendo, eu quero explicar, e ele fala de um jeito assim, mais palatável para o público. Então seria super interessante. Se você ler a pesquisa original, mas não tem nada a ver. Aí super interessante faz ficar mais assim, palatável, né? Então Charles Duhigg fazia pesquisa. E foi isso, ele fez muitas amizades, muitas relações. E uma vez ele viu que 3 instituições de pesquisa estão fazendo coisas que eram significativas entre si, que se ligavam. E aí ele escreveu um livro, O Poder do Hábito. Tá? Então, apesar dele não ter feito a pesquisa, ele reuniu 3 institutos de pesquisa e esse livro, Poder do Ar, foi altamente revolucionário. Graças ao livro, essas várias instituições se uniram para desenvolver uma metodologia. Foi muito bacana. Mas vocês devem ter lido Chagrin e vários outros sem saber. Tá? É, ele que escrevia, ele era um ghostwriter. Então, tinha o nome lá do cara e aí, na verdade, foi ele que escreveu. Então, recentemente, ele começou a escrever um livro que saiu agora, chamado Produtividade. Então, nesse livro, ele faz referência a uma pesquisa que já era um pouco antiga, mas não tinha sido publicada. Porque o resultado dessa pesquisa era um tanto quanto controverso. A pesquisa queria saber as diferenças biológicas que definiam sucesso e fracasso. Vocês nem entendem como isso é uma coisa complicada, né? Mas eles estavam pesquisando isso. A primeira vez que eles tentaram encontrar uma explicação biológica para isso foi quando Einstein morreu. Einstein morreu. E o patologista que estava fazendo a autópsia roubou o cérebro dele. Porque a família autorizou, ele roubou o cérebro. Fatiou. E mandou para várias instituições de pesquisa, para as pessoas pesquisarem se o cérebro de Einstein era diferente das outras pessoas. Ele era considerado um gênio, o povo queria saber se o cérebro dele era diferente. Conclusão, nenhuma diferença. O cérebro do Einstein é exatamente igual ao seu. A única diferença é o jeito que ele usa. O cérebro não usa. Tá? Então, quer dizer, você podia ser Einstein, porque é só usar o cérebro que ele usou e você é Einstein. Tá? Ou seja, ele não era especial. Você tem o mesmo equipamento que ele tem. Tá? Se você usar, você terá os mesmos resultados. Ou seja, não há diferenças anatômicas entre o cérebro de Einstein e o de qualquer pessoa. Tá? Então, limitações intelectuais não tem nada a ver com o seu cérebro, a não ser que você tenha retardo ou lesão. Não tem uso. Ah, meu irmão, é outra coisa. O cérebro é o mesmo. Bom, mesmo assim, as pessoas continuam tentando achar uma explicação, porque alguns dão certo e outros não. Bom, à medida que a tecnologia avançou, nós temos agora os métodos não invasivos. Então, eles resolveram reacender essa pesquisa. Vamos estudar, então, as pessoas de sucesso e os fracassados. Primeiro, seu problema. Como é que a gente vai definir isso? Tá? Vamos definir, então, sucesso e fracasso. Tá? O que seria fracasso? O que você quis na sua vida? Ah, eu queria isso, isso, isso. Conseguiu? Não. Não consegui nada do que sonhei. Nada do que eu fiz. Bom, fracasso. Sucesso. Quem é que eu queria isso, isso? Quem é que eu consegui? Mais do que sonhei. Muito mais do que eu jamais imaginei. Beleza. Sucesso. Foi? Agora, eu não posso comparar coisas aleatórias. Então, vamos pegar coisas iguais. Então, seu desejo, eu quero ficar rico. Ficou? Não, sou miserável. Então, é um fracasso. Um sonho meu era ter sucesso no trabalho. Fui além do que imaginei. Nunca pensei que eu chegasse a tanto. Sucesso. Tá? O meu sonho é casar e ter filhos. E aí? Tem divórcios. E fora os outros relacionamentos. 15 relacionamentos fracassados. Beleza, fracasso. Não, meu sonho é. Nossa, foi muito a mais do que imaginei. Então, vamos fazer essa comparação. Ok? Bom, fizeram a comparação. Ah, o cérebro do fracassado e o cérebro da pessoa de sucesso. E encontraram diferenças significativas. Aliás, uma diferença enorme. Quer dizer, só analisando o cérebro, eu já posso dizer se você é fracassado com sucesso, mesmo antes de acontecer. Mas peraí, isso é um problema. É, é um problema. É um problema tão grande que eles não publicaram o negócio, deixaram lá de molho. E Charles Wick, que estava trabalhando no determinado assunto, pegou aquele material e disse, mas peraí, isso aí é pertinente, sim. Ele tem relação com outra coisa. Bom, o que é que eles encontraram diferente? O lobo frontal, essa parte aqui, tá? É o lugar onde nós decidimos. Entendeu? É onde você raciocina, é onde você calcula a matemática, onde você soma, onde você diminui, onde você calcula custo-benefício. Então, todas as decisões que você toma na sua vida, elas acontecem no lobo frontal. Então, todo mundo usa? Sim, todo mundo usa. Quem é que não usa? Quem foi lobotomizado? O que é lobotomia? Eu fico com uma agulha aqui e separo o frontal do resto. O que é que acontece com você? Bom, todas as aptidões que você tem, continua tendo. Só não é capaz de fazer nada. A não ser romântico. Você vira um robô. Com isso, uma pessoa lobotomizada é aquela que não toma decisões. Então você vai fazer. Mas se eu não mandar você fazer, você não faz. Você só faz o que manda. Deu para entender? Então, a gente demonstra claramente que nossas decisões acontecem no lobo frontal. Certo? Bom. Ou seja, toda vez vou beber água, você decidiu levantar, beber água, fazer qualquer coisa, você está usando o lobo frontal. Então todo mundo usa? Sim, se você não foi lobotomizado, todo mundo usa. Qual a diferença então? Eles descobriram que a pessoa de sucesso usa o lobo frontal 80% mais do que a pessoa fracassada. A atividade do lobo frontal na pessoa de sucesso é 80% maior. E a pessoa normal? 50% mais do que fracassada. Ou seja, a pessoa fracassada usa, sim. A pessoa normal, 50%. E a pessoa de sucesso, 80%. Ou seja, 30% a mais da pessoa comum. E o que é que significa isso? Tá. Bom, vamos botar um exemplo. Tá? Para a gente analisar como as coisas funcionam. Bom, você tem um exemplo para fazer. Tá? Você vai fazer um trabalho com criança. Amanhã. E vem um monte de criança aqui e você vai dar lanche para as crianças. E o lanche vai ser leite. E pão. Vai vir 150 crianças. E você prepara tudo. E no dia anterior você chega para arrumar as coisas. Quando você chega, todo o leite está derramado. Isso é um problema? Um problema sério? Um problema muito sério. Tá? E aí, vamos lá. Uma pessoa fracassada se depara com este problema sério. Meu Deus! O leite derramou. Próxima pergunta. Quem derramou o leite? Como foi derramado? Quando? Quem é o culpado? E aí ela olha a cena. E aí, para que área do cérebro ela vai? Ela entra em modo CSI. Vocês conhecem CSI? É um programa de TV, né? Que tem os peritos da polícia. Chega no crime. Aí como é que faz? Eles tiram foto de tudo, né? Para poder achar o culpado. Não é assim? Então, você chega e fotografa tudo. E liga. Quem esteve aqui antes de mim? Quem tinha a chave? Quem era o responsável? Qual foi a última pessoa que entrou? Não é isso? Você quer descobrir o culpado. Só que, no cérebro, onde está isso? Essas perguntas todas, se responder, você vai chegar. Eu cheguei, abri a porta, encostada, o leite derramou, eu vi a cria, estava, e conto tudo para você. Quem foi o último? Não sei. Aí eu conto para ele tudo o que aconteceu. E aí eu vou contando lá para tentar descobrir, mas nem você sabe disso, você é testemunha, onde é que você está no dia? Você é responsável? Você está sabendo alguma coisa? Não é assim que funciona, você sabe? Agora, que parte do cérebro você está usando para fazer isso? Onde é que fica o passado? O passado fica arquivado aonde? Na memória. Não é? E a memória fica onde? No hipocampo. Então, toda vez que você vai perguntar para as testemunhas, a cena era essa, essa, essa. Onde é que você está? Eu estou visitando onde? No passado. Então, eu vou rever a cena na mente para contar para você. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Você estava onde? Você sabe? Você viu alguma coisa? Você testemunhou? E aí eu vou rememorar quantas vezes? 300 vezes. Eu quero achar quem, quando, como. E eu faço isso. Agora vamos ver. Quando você está acessando o hipocampo, como é que funciona? Lembra aquela música? Quando você vai lembrar a música, você faz o quê? Fecha os olhos, né? Faz assim. Aí pega o carro, você pode lembrar da música. Você faz o quê? Você fecha os olhos. Não fala nada não, porque eu quero lembrar a música. O que você vai fazer? Você vai diminuir toda a sua atividade o quê? Para você poder o quê? Se concentrar onde? Na memória, né? Então você fecha os olhos, fecha os ouvidos, quietinha. Não, seu instante, vai. Não é assim? Então, quando você vai contar desgraça, essa coisa, eu estava. Nossa, e como? Aí tem outro, você conta de novo. Aí tem outro, conta de novo. Só que tem um cérebro que é o seguinte: toda vez que você vai lá, você sente de novo. Meu marido. E eu me senti. Aí você conta pra ela, conta pra ela. 10 anos depois você está contando. Porque meu marido me largou. Porque meu pai levou todo mundo, tinha 11 anos, você tem 40. Minha vida é uma praga depois daí. E toda vez ele leva meu pai e saiu. E me largou sozinho. Esse é Jesus. Que a desgraça da sua vida, seu pai, eu te largou, você tinha. Ah, mas ele me largou mesmo, né? Tem razão. Foi muito triste, lamentável. E você há 40 anos repete a cena. Para cada pessoa sem nós. Ah, minha vida é porque meu pai largou. Porque e aí você conta de novo. Aí o leite está fazendo isso, visitando e focando para resolver o problema do leite. Bom, mesma cena, pessoa de sucesso. Chegou. Derramou o leite. Que desgraça! As crianças! O leite derramado. Onde é que eu arrumo a leite? Quem que eu conheço leite? Se eu ligar para 5 pessoas, cada um tiver um leite, e cada um conhece 5 pessoas se ligar para o leite, eu vou conseguir um litro de leite, deve ser tantos litros de leite. E aí eu já me imagino ligando para as pessoas. Quantos eu conheço? Qual é a minha lista de pessoas? Quantas pessoas eu conheço que tem leite? Como é que eu posso ver? Onde é que fica isso? O seu futuro. Já aconteceu essas coisas? Não. Onde fica isso? O futuro não aconteceu. Você está criando o futuro. E o futuro existe no frontal. Então, uma pessoa de sucesso, em vez de quem derramou, quando derramou, como derramou, ela, o que vou fazer agora? Como é que eu saio dessa? Onde eu acho a resposta? A resposta está onde? A resposta não aconteceu ainda. Então, quando você foca no futuro, sua atividade vai para onde? Para o frontal. E é lá que as respostas realmente estão. Então, vamos lá, fala de Steve Jobs. Lembra de Steve Jobs? Ele era o filho da mãe, dizendo que ele era uma pessoa boa. Mas vamos lá, deu errado. Mas não quero saber de quem é a culpa, o que é que vamos fazer para resolver? Não, mas não interessa quem foi, eu quero uma resposta. Não era assim? Que se dane, depois a gente mata a pessoa. Mas agora eu quero uma resposta. Como a gente resolve? Eu quero respostas. Eu quero uma ideia nova. Eu não quero saber quem fez ou deixou de fazer. Não importa, já foi. Você pode mudar o que aconteceu? Não, o que você pode mudar? Então as pessoas de sucesso aumentam 80% a atividade do frontal. Simples, né? Não é tão simples assim. Por quê? Porque tem consequências. Suzana Ozel é uma pesquisadora brasileira que fez uma descoberta extraordinária. Desenvolveu um método para contar os neurônios cerebrais. Tá? Então, até ela fazer isso, ninguém sabia. Chutava 100 mil. Agora, sabemos que são 86 bilhões. 16 somente no córtex. E eles são altamente especializados. Você deu uma ideia? O nosso córtex consome 1/4 de todas as calorias do corpo. Então, se você consome 2.000 calorias, 500 é só para alimentar o córtex. Então, o consumo de energia é imenso. Quando eu falo córtex, é muito bem. Então, o que, que vai acontecer com a energia? Se você aumentar em 80% a atividade nessa área, então, você vai o quê? Demandar mais energia, correto? Bom, mais energia significa o quê? Mais quantidade de nutrientes. Circulação, catabólicos, respiração celular, você vai ter que melhorar o metabolismo. Então, você vai acelerar, porque o cérebro pode ter privação nutricional. Então, quando você aumenta a atividade no frontal, você acelera o metabolismo, aumenta o consumo de oxigênio, muda a dinâmica da utilização da glicose e também aumenta a filtragem renal, hepática, etc., porque o cérebro não pode beber. Então, você vai ter que filtrar os restos da respiração celular com mais eficiência. Então, você vai ter que melhorar tudo. Então, o que acontece quando você aumenta em 80% a atividade horizontal? Primeira coisa, emagrece. pessoa está pensando mais em emagrecer. Só aí. Só o jeito que você pensa para você emagrecer. Então, se é um motivo bom para isso, você quer perder peso, pronto, aumenta a luz local. Isso já vai acontecer magicamente. É igual o veneno que coloca, ele treme, você passa e acorda mais magro. É mais ou menos isso. Se gasta energia, só com você. Não. Corta. E a maior parte do corte é saúde. Louco. Lembra? As porções estão aqui. Se você aumentar em 80%, o que vai acontecer? Se você normalmente gasta um quarto das calorias, vamos lá, 2.000, um momento, então 500 calorias não são para alimentar o corpo de tomar. Aumenta o tempo. E para você? Sim, mas não é só isso que vai acontecer. Você vai acelerar o metabolismo em geral. Por quê? Olha só. Pensa bem. Hipocâmbio, o que você faz? Fecha os olhos. Fecha os ouvidos. Diminui o quê? A acuidade visual mental. Se você está no frontal e é o futuro, você precisa de dados, não é? Então você aumenta a acuidade visual, você aumenta a atividade e os músculos se preparam para a ação. Então, se você não está bem, a pessoa está lembrando de fazer assim, e a pessoa pode fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o outro, depois eu vou para tal lugar. Nunca notaram? Por que que ela não consegue ficar parada quando ela está fazendo isso? O antigo nervoso é a aceleração do metabolismo. Você está jogando adrenalina. Por quê? Porque o futuro é ação. Tá? O passado, não. O passado é inércio. O passado já aconteceu. Tá? No passado você está rememorando, revivendo algo que já foi. Então, não depende dos seus olhos, não depende dos seus ouvidos, não depende da sua musculatura, depende só das lembranças. Meu pai me abandonou, eu estava ali, chorei, aí você chora de novo, e a coisa foi ruim, e tal. Para quem eu vou ligar agora? Se você for ter atenção em alguém, nem que você conhece a pessoa, você está fazendo o quê? Então, a pessoa de sucesso vive no futuro. A pessoa fracassada vive no futuro. Fazendo o quê? Revivendo suas desgraças e contando para todo mundo. Minha mulher me largou e ela fez isso e aquilo. Aí você conta para um, vai para outro, tem conta, todo mundo. Conta. O que ela tem a ver com nada? Mas conta. E aí revive. E aparentando. E aí você é definido pelo quê? Por aquela desgraça que você sério, na hora que você bebe uma Coca-Cola gelada, você lembra que você não pode não? Não. Mas toda vez que você vai contar, o que você faz? Você lembra. É isso que é reclamação sistemática. Então, quando você está contando, ah, mas eu estou me queixando. Queixar é o seguinte, você vai conseguir isso comigo. Isso vai resolver um problema. Isso não tem um tipo, não é isso. Cara, não tem como nem correr com a marinha. Eu estou contando com a senhora desgraça. Qual a finalidade? Sério, qual a finalidade de você contar para um estranho essas coisas? Sim, mas isso tem consequências? Isso vai gerar inércia. Porque você está diminuindo sua atividade metabólica. Você está diminuindo cada vez mais. Então, a pessoa fracassada vive onde? No passado. Tentando achar uma explicação porque não deu certo. E a pessoa de sucesso vive onde? Por isso que ela fica bem surpresa. Nossa, é muito fácil que imaginei. Eu queria só isso e, de repente, as coisas... E acontece todo o tempo. Que o futuro é o quê? Dinâmico. Está sempre mudando. E a pessoa de sucesso, ela perde muito tempo, perde. Por quê? Você pode mudar o passado? Não. Steve Jobs não liga a mulher. Já foi, dane. Eu quero saber agora como é que resolve. Você vê isso, vai fazer errado? Ok. Resolve, está salvo. E aí? Vocês não estão lendo os livros sobre essas pessoas? Não dá para notar, só que agora você pode ver isso neurologicamente. Agora, quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Pelo menos eu. Está falando sobre o movimento de vida. Então, o jogo está ruim, está mal, está péssimo, pode chegar, está ruim, está sabendo onde é a reunião, você viu o que fizer, você viu o que ela disse, o que ela fez, você sabe que essa pessoa? Quem é o culpado? Quem foi? Culpa de quem? O que acontece? Qual é a eficácia de uma oração? Em vez disso, o que poder para ela mandar a cadeira da rua? Exato. Que sugestão você tem? Você tem alguma reclamação? Nossa! Nossa, quanta, né? Tem alguma sugestão mesmo? Vem cá. Você tem alguma ideia para resolver o problema? Essa cadeira é muito dura. E aí, você não quer fazer uma almofadinha, não? Para distribuir para os óculos? Pode fazer uma mutirão, fazer uma almofada, para melhorar a cadeira? Ou então, pode fazer um evento para comprar uma cadeira nova? Cada um traz uma cadeira. Não é muito caro, né? Compra uma cadeira cada um. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas é que eu tenho mais, compra duas. Uma para você e para o outro. E cara, é muito complicado. Pensa bem, quanto é uma cadeira? Agora, se o senso for comprar todas as cadeiras, é mais complicado, né? Então, quem quer comprar, a gente tem um modelo legal, você compra a cadeira para você. Né? Se você puder, compra para ela também, que ela não tem dinheiro. Dá ou não dá? Mas para isso, né? Você vai fazer isso para a gente má, para a gente ruim, perversa, que não ajuda, que não produz, que não faz nada. E em nome desses espíritos, que não fazem coisa nenhuma com você, né? E cobram um dia, não. Você tem ideia de quanto eles cobram para fazer o atendimento? Então, faz tudo, né? E ainda estão sempre aqui, mesmo quando falta. E é uma gente perversa. A pergunta, por que você não está na igreja no dia? Que lá é tudo bem. Não? Tudo bem. E aí? Já parou para pensar? Então, os espíritos estão divertindo. Eles estão tendo um ponto de sucesso. Realmente estão paralisando o mundo de vida. E a culpa de quem? E aí, pessoal, você leu o livro e não vi nada de como não vi. Por que você não viu um negócio desse? Não, não vi nada. Eu vi tsunamis, extraterrestres. Por quê? Porque não é para mim. Não, isso é negativo. Não, sabe, sabe. Peraí, estou vendo uma coisa errada, não vou falar. É? Para quem você está falando? Para eles. Para eles saberem. E o que, que eles vão fazer de mim? Nada. Então, mas e o que a gente faz? Aí é que está. Os extraterrestres que vieram para a reunião deram uma sugestão fantástica para resolver o problema. Facinho. É simples. Não tem nada de bom a dizer, não diga nada para resolver o problema. É uma legal isso. Tem uma coisa boa para falar? Não. É útil que você vai falar? Não. É bom que você vai falar? Não. Para que você vai falar isso? Eu não consigo se curar. E aí? Você está conseguindo proceder na sua vida? Emocionalmente, financeiramente, tá? Tem certeza que quer continuar? É sempre você. E aí? O que é que isso mudou para você? Conseguiu o que você queria? Sim ou não? Presta atenção. Sim ou não? Por que não? Você está muito ocupado procurando desculpa. A culpa é da minha mãe, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é do ambiente, o calor. E aí você fica visitando para ver a culpa de quem? Porque minha mãe, porque meu marido, porque... Eu queria não só direito, mas meu marido me estimula. Eu queria... Sério? Quem está chamando? Se você está procurando os culpados, filha, já aconteceu. Você vai mudar uma coisa, você já sabe. O culpado é sua mãe. Pronto. E agora? Volta no tempo e mata ela. Se você voltar muito, você não vai nem nascer. Se você define a sua mãe para melhorar, que diferença faz de quem é a culpa? Muda alguma coisa para você? O que que pode mudar? Não, não é uma resposta difícil. Tá? O que que eu posso fazer? Então, vou mudar. Imagine mudando. Se eu fizer isso, isso já aconteceu? Não. Então é o futuro. Bom, só de fazer isso vai começar a emagrecer. Já é uma coisa boa, não? Mas eu não quero emagrecer. Se você começar a imaginar como poderia ser, já vai melhorar o metabolismo. você vai aumentar seu ânimo. Se você insistir cada vez mais nisso, você vai melhorar o desempenho orgânico. Se o sistema imunológico ficar melhor, tá? Você vai produzir endorfinas, você vai mudar fisicamente. É isso que as pessoas de sucesso são diferentes. Por quê? Não porque tem o DNA intergaláctico, vindo do planeta, nada disso. Eles vivem num tempo diferente disso. Enquanto você está no passado, ele está no futuro. E quanto mais no futuro você está, mais possibilidades você tem. Tem lógico ou não tem lógico? Ou seja, finalmente Miranda tem razão. Por que está dando certo então o ataque espiritual? Porque eles estão puxando a gente para onde? Então, toda vez que nós nos reunimos, a gente vai para onde? Não deu certo, não largou, não deixou, não fez, não aconteceu. E você só vai ter o quê? Tem alguma sugestão? Você tem alguma ideia boa? Você tem alguma coisa boa para falar? Porque quando a gente fala coisas ruins, a gente vibra. E todo mundo vibrando ruim, o que, que vai dar, gente? Qual é a chance de mudar? O que define o que vai acontecer são os nossos pensamentos. E até porque isso aqui não é real, depende do que a gente pensa. Então, agora vamos lá. Sério, é muito difícil isso. Então, o mínimo de seria a gratidão, né? Vamos lá. Os espíritos que participam das atividades dessa casa já ajudaram você a acontecer? Então, o mínimo que você pode fazer é ter, tá, honra suficiente para agradecer. Então, o que é que você pode oferecer? Em gratidão, as coisas que você conseguiu, em grátis. Eu tenho certeza que não te cobraram nada. O que é que você pode oferecer? O que você pode dar? A gente está muito preocupado em tirar, né? Você deve alguma coisa? Está pagando? O que deve? Porque se você pega dívida, é coisa ruim, né? Você ganhou uma coisa boa, tá? O que é que você pode dar, então? Bom, eu não tenho nada a dar. Então, não pense em não falar nada, coisa ruim. Você já está ajudando. Se não disser coisas ruins, já está ajudando. Então, toda vez que você pensar uma coisa ruim, segura um pouco. Gratidão. Então, o mínimo para a minha. Em gratidão aos amigos espirituais que me ajudaram muito. Lembra? Você não tem nada de bom para dizer? Não diga nada. Não tem bom. Mas, e se não é reclamação? E aí, é bom? É útil? Não. Porque na dúvida é melhor não fazer, não? Do que errar? Essa é a sugestão do último. Que está no último livro, né? Da vista do Eu não entendi, não tiraram a vista do Apocalipse escuro. As outras eu até entendi. Nós terrestres até tinha uns caras do planeta, né? Que era de outra estrela, que vieram fazer uma palestra. Não vieram na nave espacial, não. Vieram mesmo no pensamento. Mas o terceiro da besta eu não achei a besta. Se alguém descobrir, não tiraram a besta, alguém me explique. Porque eu não achei a besta do Apocalipse no terceiro da besta. Então, eu já perguntei. Depois você fala, a pessoa perguntando, eu não lembro mais o que era a besta. Se alguém lembra, conta para mim da onde saiu a besta para eu entender de onde a besta do Apocalipse saiu. Então, gente, dessa vez foi invertido, né? Normalmente eu falo uma pesquisa e depois falo desmentido. Dessa vez eu falo desmentido primeiro. Tá? Nós estamos nessa processo. Tá? As obras têm morrido. Por quê? Porque falta gente. Os idosos estão morrendo, estão largando, e os novos não assumindo. Por quê? Porque tempo está sobrando, cada vez mais, né? Tempo, situação financeira, facilidades. É possível. Então é muito simples. É, o problema é que é um esperando o outro. Ou quando vai ver quem é o culpado. É mais administração para qualquer coisa. É isso, é aquilo, é outro. Só falta culpar os espíritos, né? Aí essa pergunta. Se é tão ruim esse lugar que você está, por que você continua aqui? Faz o tempo. Lembra assim? Então, diga-me com quem andas. Bom, se esse é um lugar que só tem gente que não presta, que não ajuda, que não produz, não faz nada, quem você é? Se não é assim, qual a postura? O que posso fazer para melhorar? Só que isso não vai ser só o espiritismo. Qual é a primeira coisa que eu vou beneficiar? Não consente. Quer emagrecer? Sente. Sem sacrifício. E ainda com resultados fantásticos. E aí, isso é verdade, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Então, prazer estar com vocês.